sua voz. Fala que ainda me ama, diz que essa distância entre nós não dá mais pra aguentar viver longe de mim. No meio da multidão, o teu olhar, teu jeito me parou. Já tentei, já fiz de tudo, mas não deu pra fugir desse amor. Amor, porque cada vez que a gente se encontra é bom demais. É tanta loucura que você me faz. E tome amor no meu peito. Esse coração que agora já não quer mais te deixar. Pois só basta só a gente se encontrar. E tome amor, tome amor, tome amor no meu peito. Hoje cada vez que a gente se encontra é bom demais. É tanta loucura que você me faz. E tome amor no meu peito. Esse coração que agora já não quer mais se deixar. Pois só basta só a gente se encontrar. E tome amor, tome amor. Pergunta que rádio você ouve, responda. Rede Camarote, VIP de verdade. Participe agora no WhatsApp da Rede Camarote. DDD 88 993728032. Mande agora sua mensagem e peça sua música. Afinal, aqui na Rede Camarote, você é VIP de verdade. Não importa onde você esteja, a Rede Camarote faz de tudo para ficar pertinho de você, sempre levando as melhores músicas e os melhores prêmios. Rede Camarote, VIP de verdade. Em casa, no carro, no trabalho, não importa onde você esteja, a Rede Camarote faz de tudo para ficar pertinho de você, sempre levando as melhores músicas e os melhores prêmios. Rede Camarote, VIP de verdade. Participe agora no WhatsApp da Rede Camarote. DDD 88 993728032. Mande agora sua mensagem e peça sua música. Afinal, aqui na Rede Camarote, você é VIP de verdade. Não importa onde você esteja, a Rede Camarote faz de tudo para ficar pertinho de você, sempre levando as melhores músicas e os melhores prêmios. Rede Camarote, VIP de verdade. Rede Camarote, a sua melhor. você só ouve aqui, na Rede Camarote. Camarote. Se alguém perguntar que rádio você ouve, responda: Rede Camarote, VIP de verdade. Na Rede Camarote, você é VIP de verdade. Rede Camarote, sempre com você. O Brasil inteiro se liga aqui. Rede Camarote, VIP de verdade. Em casa, No carro, no trabalho, não importa onde você esteja, a Rede Camarote faz de tudo para ficar pertinho de você, sempre levando as melhores músicas e os melhores prêmios. Rede Camarote, VIP, de verdade. Apaixone como nunca. Nota de Caju, o vício do forró. Deixa disso, eu nasci pra te amar. Você sabe muito bem que eu vou voltar. Se a saudade te queimar mais que o sol, sentir o mesmo sol em mim também. Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor, não tem como te disfarçar, está escrito em meu olhar. O paraíso é uma flor com meu pétalas neon, mas olhar o céu I love you. O ciúme, essa sua obsessão, pode aos poucos te deixar na solidão. O que falta está dentro de você. É pura paixão. Camarote de Rádios, uma emissora do Grupo LIC e H10 Produções. Rede Camarote. VIP de verdade. Camarote FM. Camarote FM. Hoje cada vez que a gente se encontra é bom demais. É tanta loucura que você me faz. Tome amor, tome amor, tome amor. Sem você tá tão vazio. Tô tentando aceitar toda noite sem te amar. Faz tanto frio. Por que não me telefona? Quero ouvir a sua voz. Fala que ainda me ama, diz que essa distância entre nós não dá mais pra aguentar viver longe de mim. Nem sei nem explicar como tudo começou. No meio da multidão, do teu olhar, teu jeito me parou. Já tentei, já fiz de tudo, mas não deu pra fugir desse amor. Porque cada vez que a gente se encontra é bom demais. É tanta loucura que você me faz. Me tome amor no meu peito. Esse coração que agora já não quer mais te deixar. Pois só basta só a gente se encontrar. Me tome amor, tome amor. Sua voz fala que ainda me ama. Diz que essa distância entre nós não dá mais pra aguentar viver longe de mim. De mim. Não sei nem explicar como tudo começou. No meio da multidão, o teu olhar, teu jeito me parou. Já tentei, já fiz de tudo. Pra fugir desse amor, amor. Porque cada vez que a gente se encontra é bom demais. É tanta loucura que você me faz. E tome amor no meu peito. Esse coração que agora já não quer mais te deixar. Pois só basta só a gente se encontrar. E tome amor, tome amor, tome amor. Você me faz. Tome amor no meu peito. Esse coração que agora já não quer mais se deixar. Pois só passa só a gente se encontrar. E tome amor, tome amor. Se liga aqui, Rede Camarote.